Gebiete mein Quebec. Bitte mein Quebec, du setzt mir München per Tag. Liga na escuta. Ok, já chegou a sua CHG no centro. Vai vir a Pesolô 21, conforme solicitado. E a saída confere anteriormente a Rabó, Elefa e após segue na Pesolô 21. Curva à direita, na 10, na Rabó, Elefa. Transponder mantém e o mesmo nível. Só um pouquinho, está fazendo um pouquinho. Pode. Ok, conforme você tem solicitado via Pesolô 21, ok, o centro aprovou. Então, após a decolagem, você vai curvar à direita, no perfil da Arbó, subida Arbó, Elefa, e após Elefa, segue na Pesolô 21. Transponder mantém e o mesmo nível também mantém. O TAN 3621 autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesolô 21, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, Elefa, aciona 5531. Afirmativo, chame quando pronto pro táxi no Porto 10. Ok, chamada pronto táxi, TAN 3621. Tem 3895, mantém a posição, aguarde. O gol 1260 já decolado onda 0, vento 120 graus com 12 nós, ajuste no 095, gol 1260. Autorizado a decolagem com 0, gol 1260. Sonha o Olímpio da 3. Prossiga o Olímpio da 3. Uma boa verificação, vai prosseguir a. Precisaria direção na pista para fazer um. Backtrack e voltar pela alfa ou se autorizar o taxista pela pista para voltar. Você está indo em direção à Golf. Gente, reporte na Golf o Olímpio 03. Estamos na Golf 03. 5535 transponder, controle 3935. E está autorizado nível 320 para Porto Seguro. Dadael Leda, decola da pista 10 com curva à esquerda. 5535 transponder, 1955 controle, o gol 177. Está confirmando após a curva à direita, ok? Curva à direita, Dadael Leda, após Leda, direto para o seguro. Dadael Leda, após direto para o seguro. Curva à direita, decola da pista 10, 1977. Afirmo, portão 5, chega quando for para o posicionar. 1977. 60, decolou aos 41, no chame controle 1-1935. 1935, controle com 2, 60. Mike Golf Mike, acione 0114, reporte fora do solo. 60, contato radar, do Paranense, voo 390, saída PUCA. 390 na saída PUCA, gol 260. Com 68 a bordo, 3 horas e 40, Galeão para o táxi. Táxi aprovado, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, transfira a torre, 186, ajuste no 095, tem um bom voo. Autorizado, pátio, Índia Alfa, ponto de espera, torre em 186, o TAN 3621. Confere, tem um bom voo. Grato. 3895, após o tráfego da companhia que está iniciando o táxi, cruza a retaguarda e o senhor inicia o pushback. Acionamento, chama táxi, após. Pode passar a entrada da companhia, autorizando o pushback também, 3895. 5, Vitor Mike Beck. Senhor, o Marco, Mike, para o pessoal. My Golf Mike decolou os 4-3. My Golf Mike decolou os 4-3, mantém a minha escuta. Confirme intenções de momento. Ah, vou seguir na proa de buraquinho aqui e regressar aí depois pelo litoral. Gente, a minha escuta no ajuste 1-0-5, Mike Golf Mike. Delta Viapo Zulu 21, confere? Confere, Delta Viapo Zulu. Aliás, eu preciso do 2130, Postos Guarulhos. Ok, o Gol no 270. Está aprovado 360. Guarulhos, roda aí o Viapo Zulu 21, após conforme o plano, decolada 10 com curva direita. O perfil da Arbor, subida Arbor. Elefa, em Elefa intercepta Aerovim, segue conforme o plano após. 5553, código transponder, controle opere 199.35. Airport 225, Airborne, Air 244, contact Salvador Departure Control, 119.25. Sorry, Departure Control, 119.25, have a nice flight by ISO 4235. Feito, Mike, Quebec, decolou os 44, chama o controle agora em 119.35. 1935, grato, bom dia, Quebec. Airborne, passing on 2000, got a departure, checking in. Azul 4235, weather contact, climb plate level 380, now departure. Clear 9 level 380, got a departure, Azul 4235. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Victor, Mike, Quebec. Papatango, Victor, Mike, Quebec. Mantenha-se em condições visuais a 1000 pés no corredor a ser, reporte no farol da barra. 1000 no axé, reportará farol da barra, Quebec. 5220. Olá, Salvador, boa tarde, Altan 3191, atendido da Mike, autorização Galhão, nível 360. Para XL, Azul 4235. Para XL, 4235, thank you. Azul 10, decolada no 0, curva direita. O perfil da El Leida, após Leida, voa bridge ao interceptor via e segue conforme. 5546 transponder, controle opera em 199.35. Trip 5220, avistar atualizado pouso pistão no zero, vento de 120 graus com 139, ajuste no 095. Gente, no 0105 agora, trip 5220. Oi, Salvador, bom dia, 36621, espera 1010. 36621, aguarde, mantenha a posição, guardando as instruções. Mantenha a posição, 36621. Tony Olímpio 03, Bruna Foco, canal. Sente limpo 03, Alfa, Delta, reporte um ponto de espera para o cruzamento da pista. Alfa, Delta, um ponto de espera. Mike está na vertical de buraquinho, está regressando para a cabeceira 35, mantendo pelo litoral, ok? Negativo, Mike, Golf Mike, mantenha o setor nordeste aguardando instruções. Mike. Pode ir aí, Matheus, está 3621. Aguarde, está 3621. Tanto 621, autorizado a manter a pista no zero. Mike Golf Mike, agiliza o cruzamento da 1 no zero. Mike. Olimpo 03, autorizado o cruzamento da pista via Taxway Golf. Correção via Taxway Hotel no pátio militar, livre frequente. Trip 5220 no solo aos 48, chame agora o solo em 1219. 1219, Trip 5220. Trip 5220, livrando sua escuta. Bem-vindo, prossiga Alfa, mantenimento da Juliette. Alfa Juliette, Trip 5220. Sente, 7621, mantém a posição, guardando instruções para decolagem. O Marco, ligou o cruzamento da onda dela. Sente, Michael Flight, mantém me escuta. Tana 3621, autorizado decolagem, pistona 0, vento de 1-10 graus com 1-1 nós, ajustando 0 no 4. É, já decolagem está boa, beleza. 3895 para o ataque, 1-2-7 a bordo, 3 horas e 35, alternando galeão. Índia Alfa, quando espera a torre 10826, o ajuste é no 0-4, bom voo. Índia Alfa, 10826, grato, bom trabalho. Solução rodou 3191, pushback acionamento no gate número 7. Sente, aguarde, a TR vai cruzar a retaguarda 3191, depois a TR está livre. Sente, após o cruzamento da TR, a retaguarda autorizada a chamar ataque da 3191. O 35220 vai ingressar a Juliette, pátio principal, até a posição 13 do pátio principal. Ciente, vai ingressar a Juliette para o principal, 1-3, tempo 5220. O vento é de 1-10 graus com 1-09, ajuste no 0-4, reporte no solo controlado. Ai, que graça. Lima Kilos X-Ray. Está em questionamento, gol no 270 na posição 4. Agora em 1-1-9, sol 3-5, bom voo. Se a companhia passar na retaguarda, está autorizado, voo no 270. Está caminhando para a parte da frente. Oi, Salvador, boa tarde, está 3295, solta no ponto de espera da 1-0. My Golf Mike, considere seu solo 5-1, autorizado parqueamento até o Aerostar no pátio livre frequente. 2-0, chame pronto para lançamento. Confirmando 380, portanto 3621. Afirmativo, nível de voo 380. Patango Alfa, Vitor, Juliette, mantém as condições visuais, reportando através de Paripe, informa o tráfego 11 horas a 4 milhas, fazendo um lançamento, subindo para o nível de voo 120. Bom, 77, mantém o ponto de espera. Contact 235, contact Recife, frequency 125.1 or 133.25. Roger, 195, autorizado decolagem, pistona 0, vento de 1-10 graus com 1-1 nós, ajuste no 0-4. Papá Romeu Índio, November Alfa, prossiga. Entre, ingresse no corredor Interlagos, reporte na rotatória, Papá Romeu Índio, November Alfa. 777 cruzado ali, manter pista no zero. Voa Dadro, OTAN 3621. OTAN 3621. Solicita voa Dadro, OTAN 3621. Aguarde, OTAN 3621. OTAN 3895 decolou 55, chame o controle 119.35. 119.35, 3895. Juliette, mantenha-se 1500 pés em condições visuais, reporte através de Paripe. Controle Salvador, bom dia, OTAN 3895. OTAN 3895, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da EL. Saída da EL 340, está em condições visuais. Autoriza a Leda, está presente? Autorizado Leda, OTAN 3895. Ciente Leda, 3895, grato. Solo, Salvador, OTAN 3191 para o táxi com 143 a bordo, 3 horas e 45, Oterna, Guarulhos. 391, táxi aprovado, parte principal, seguindo o gol, após via Índia Alfa, 18 metros ponte para 14, 1-0-4 no ajuste, bom voo. Gente, vai seguir o gol, prossegue via Índia Alfa, ponte para aqui uma torre, então 391-914. Para o táxi do gol no 270, o POB 120, alternando Galeão, 3:15, que eu estou na frente. 3:15, Galeão, 120, 1270. Índia Alfa 18 metros ponto espera com a torre, ajuste 1-0-4, bom voo. Índia Alfa, ponto espera 18-6-1-0-1-4, bom 2-7-0. Salvador, uma boa tarde, Gono 270, ponto de espera da Moderna. Gono 270, mantendo ponto de espera, boa tarde. Mantendo ponto de espera, Gono 270. O 1777 decolou os 57, chama o controle agora em 119.35. 135, velocidade está sendo boa. O 270 atualizado ali, aí mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, Gono 270. Gono 777, contato radar, suba para nível de voo 320, saída da EL. 320 da EL, Gono 777. Bom dia, TT 191, mantendo ponto de espera. 3191. O Gol 1270 atualizado, decolada, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-1-9, ajustando 0-4. Vai ser descendo, estamos 0,270. Centro de 9, autorizado LR, manter pistão no zero. Sim, autorizado LR, manter no zero, centro de 9, 1. Gona 270, decolou Juno 500. Chame o cotor agora em 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom voo. Qual a saída pro 35490, certo, tá bom? É o 35490, confere? Primativo, 5490. Ok, pra Petrolina, Petrolina, qual é a rota que você tem no plano? A rota que você tem no plano é via Up Zulu 20? Vai. Inicialmente, o trip inicialmente é a Momo, é a Momo. Tem Momo, Kokbo, aí dependendo do fixo da aerovia a gente coordena a transição. Aqui na planejamento, na navegação, está direto, está trabalhando. Ok, então vai ser a Momo, Kokbo, após direto. Então, obrigado, a gente chama ele mais um condutor da parte do quarto da frente, né? Ok. Controle Salvador, Papa Romeo Índia November Alpha está na rotatória visual com o campo. Papa Romeo Índia November Alpha, Sammy Torre, 18 decimal 6. 1186, grato, Índia November Alpha. No navio autorizado decolado da pistola 0, vento de 120 graus com 12 nós, ajustando 0 no 4. Autorizado decolado da 0, com 14, 131, 91. Papa Romeo Índia November Alpha está na rotatória visual com o campo. Sente, Índia November Alpha, tem condições de fazer a curta base ao final da 7? Afirmo, Índia November Alpha. Sente, autorizado curta base ao final da 7, reporte a 2 milhas, baixado e travado, Índia November Alpha. Reportará 2 milhas, Índia November Alpha. Sente, o uniforme é uniforme. É, confirme o nível, por favor. Ok, então 080 aprovado, saindo na Coral inicialmente, após cancelar com controle e segue para sobre Rui Valência para retorno em Salvador. Acionando o código, acione o código 0146 e o controle opera em 19 decimal 35 torre 186. Dois, chame a torre 186 para o seu nome de decolagem, 10 no 4 no ajuste, morro. Controle Salvador, boa tarde, Otan 3191, decola, da EL, cruza 2200. Otan 3191, contato radar, suba para nível de voo 380, saída da EL. 380 da EL, Otan 3191. Controle, autoriza o TAN 3191 para hoje, Dael, por favor. Autorizado, Dael, TAN 3191. Autorizado, Dael, TAN 3191, muito obrigado. November Alpha está avistado, autorizado pouso na pista no 7, vento de 1-0 graus com 1-2 nós, ajuste no 0 no 4. Índia November Alpha. Livre pouso, Índia November Alpha. Controle, Salvador. Boa tarde, Avisete 6740. Avisete 6740, desce para nível de voo 060, autorizado de chegada à Mária. Espera mais, 060, vai ser. Controle o Lima Kilo 3, está pronto para iniciar lançamento. Tente autorizado, Papatango Lima Kilo X-Ray, reporte para descida. X-Ray. Papatango Alfa, Vito Juliette, Sami Torre, Rino 8, decimal 6. Torre, Rino 8, decimal 6, Alfa, Vito Juliette. Vitor Juliette, tem condições de fazer uma curta base final no 7? Entendi, 6. Alta Vitor Juliette. Sente, autorizado uma curta base final no 7. Continue a aproximação, aguardando a pista livre, Alfa Vitor Juliette. Entendi, final da no 7, Alfa Vitor Juliette. Rei, desça e reparte 025. Gol no 270, Sami Recife, no 26, decimal 0. 260, gol no 270.